Pastor, regozije-se no Senhor, pois Ele fez e fará maravilhas em sua vida. Esse é o nosso desejo, pastor, neste dia em que comemoramos o seu aniversário. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela missão que Ele lhe deu aqui na terra, e que sabemos que a cumpre com fidelidade e muito amor. Que essa data lhe traga muita paz e muita fé, que você possa continuar sua tarefa, colocando Deus em tudo o que for realizar, pois Ele o tem usado grandemente para anunciar o seu reino e a sua justiça. Estamos contentes em podermos felicitá-lo por mais esse aniversário e termos a sua presença tão abençoada no nosso meio. Feliz aniversário! Que todos os seus sonhos se realizem por completo. Parabéns por tornar a palavra de Deus tão importante em nossas vidas. Seja muito feliz.